deixei você, em você, só você. Me desligo do resto. Quando eu penso em você, só você. Não ligo mais pra nada. Quando eu penso em você, só você. Não consigo nem pensar, nem falar, até raciocinar. Sem você.